020 su 4060. Azul 4060, autorizado pouso pista 10, vento no 40 graus com 10 nós. Livre pouso no 0, 4060. Trip 5220, acione identificação para o Edmar e descida para nível de voo 060. Curva pela esquerda, conheça a curva pela direita, saída da Elmida. Após direto Ilhéus, em Ilhéus se acerta o Whisky 1, transponder 5115, controle 10.8. Saída Coral. Controle. Conforme autorizado, então. No 349, após o plano tradicional. Força aérea, no 349, só confirma o parque que se encontra. 5-5. 5-5-1, 3-3-2-5-4-0-2-0-7. Golf Uniforme Oscar. Estamos autorizado em ingresso na Juliette, posição 8. Juliette para o 8, uniforme 8, obrigado. Essa era no 349, livre sonar. .400-0 no solo 34, direita solo 1-21-9. Contra-ataque, chama a torre 118, cima 95. Azul 4060, de novo. Azul 4060, seja táxi via Alfa, você pode para ingresso na Juliette. Alfa, reporta para ingresso na Juliette, azul 4060. Paulo, para ponte de treinamento, voo no 0, no ponte de treinamento. Voo no 0, no 5, autorizado por ponte de treinamento, repete para táxi. Ponte de treinamento. Serão 349, autorizado táxi, reporte no hotel. Link Sotero 349, reporte na hotel, ok? Posição. Bono 77, aguarde para a cópia. Sério, 431, não autorizado, direto Ilhéus. Trip 5220, desça para 3.000 pés, 10020, ajude. Descendo para 2.000 pés, vai mal agora para o ano de estado, 5220. Trip 5220, correção 3.000 pés. Descendo para 3.000, trip 5220. Gol 1-0-1-5, confirma a autonomia alternativa? Temos 4 horas, ordenamos de Galeão. Gol 1-0-1-5, autorizado táxi de Índia Alfa no ponto de espécie, em torre 1-1-8, sinal 9-5, ajuste no 0-2-0. 0-2-0, de Índia Alfa, O 4060, autorizado em ingresso no Juliette, portão 01, após a passagem do voo. Estabilizou a 6740. A 6740, torre 1895. 1895. 777, autorizado para porto seguro, nível de voo 340, via Upper Whisk 58, CEB 10 após direto. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El Leda, após direto, porto seguro, transponder 5435, controle 120, sinal 8. Porto seguro, 340, Upper Whisk 50, decola da 10, curva direita após. Transponder 4, 1-7-7, corrigindo, transponder 5-1-3-5. 5-1-3-5, 1-7-7, correto, repartição operacional. Guardará, 1-7-7. 7740, continua a aproximação, tem um Boeing Itagol alinhando para decolagem, ok? Pistão no zero. Ah, ciente, 6740. Você era 349, mantém a posição. Trip 5220, desce para 2.000 pés, o livre ILS é estabilizado. 5220, descendo para 2.000, reportará estabilizado no localizador 5220. do Golfo e Juliette, então. Golfo e Juliette Hotel, prossiga. E Golfo Alfa, Golfo e Juliette Hotel, preciso de informação de voo, chame Recife, 2685, até 2545. Objeto 6740, autorizado pouso pistão 1-0, vento 140 graus com 10 nós. Autorizado pouso pistão 1-0, 6740. Apoia com o Golf, mantenha-se em condições de voo usuais, ajuste o 020, código transponder 5116, reporte cruzando 2500 pés. 0-1-5. Afirmo, Del Leda. Após? Após Bridge, Bravo Romeo India, Delta Eco. 360. Gol 0 no 5, contato radar, voo 360, saída da El. 360 na Del, gol 0 no 5. Foi sério, 1349 autorizado ali e manter no través da hotel. M740 no solo 243, direita, solo 121, decimal 9. 219, 6740. Só o web, 6740, livrou Fox. Web 6740, prossiga o táxi pela Alfa, Juliette, ingresse no pátio 1, no portão 10. Alfa Juliette no 0, 349, autorizado decolagem pista 10, vento 150 graus com 10 nós. 2 Salvador, 35220 no localizador. 5220, continua a aproximação, ajuste no 020, aguardam instruções para pouso. Ok, vai continuar na aproximação, aguardando o 35220. Com o Golf, frequência livre. Aéreo 1349, decola 245, controle 120, decimal 8. Você era 1349, contato radar, sou para nível de voo 160, saída da El, Leda e Leão. Gol 177, após a passagem no Mong 737 da Web, e na sua retaguarda está autorizado. Por... A gente está passando do Web, mas está guarda autorizado. 5220. 220, solo 48, direita solo 120, nacional 9. Controle de Salvador, boa tarde. Papatango, Vitorinha Juliette, Papatango, Vitorinha Juliette, prossiga. Vitorinha Juliette, Caio Lourenço para Salvador, mantendo o número de saída na portada, primeiro, número 1, no transporte, já não a bordo, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, mantenha-se em condições visuais, reporte parede. Botará a parede de seu filho. Quilo, até o pátio 3, posição 05. Alfa, aqui no pátio 3, 052, já, 052. Papa Romeo Lima, Alfa Romeo, mantenha assim. Condições visuais, via corredores, quando é ideal de descida, autorizado até 4.500 pés, ajuste no 020. Tô escrito 91 no aguarde. Lima Alfa Romeo, autorizado direto rotatória. Direito. Motor 2. 35220, sua posição é 03 no pátio 3. Gol no 777, autorizado táxi via Índia, Alfa, da ponto de espera. Onde chamará a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 020. Alfa, espera 125 no 020, ajuste, chegou na 77. Solo, solo 2, gol no 260, autorização Recife, temos informação, papá. Marcos 3191, cara. Então, 3191, está autorizado, puxe e repartiu para táxi. Contará, obrigado. Xané 63, informação papá. Xané 62, no 3, aguarde. Solo gol 1260, autorização Recife, papá. Gol 1260, aguarde número 2 para a cópia. Uno 260, aguarde número 2 para cópia. Tá aguardando, Uno 260. Xané 62, Uno 3, pronto, cópia. Pronto, 62, Uno 3. 62, Uno 3, autorizado para o Galeão, nível 360, via Upper Zulu, Uno 0, até SMAP, após prosseguir conforme a rota do plano de voo, decola da Uno 0. Primeira curva direita, seria da El Leda, após direto bridge, onde intercepta a Pesulo 1-0. Transponder 5-1-5-0, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado Galeão 3-0, seria a Pesulo 1-0, após o máximo, 9-9-10, da El Leda, 3-0, controle 1-2-0, o Xané 62 no 3, confirmando o controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Xané 62 no 3, correto, reporte pronto para puxa. Reportará, 62 no 3. Web 5728, aguarde, número 2 para cópia. Gol 1-260, copia? 260, está propagado. Gono 260, autorizado para Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5107, controle 120, decimal 8. Aprovado, nível 390, para Recife, Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda. Puca, transição Caju. Fundo 07, pode decolar no controle 208, gol 260. Fundo 260, correto, reposte pronto para puxa acionar. Esperando. E é a reposte na rotatória? Bom, tá rotatória, Web 5728, pronto, cópia? Web 5728, autorizado para Recife, nível 350, via Peruísque 58, decola da 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5153, controle 120, decimal 8. Web 5728, correto, repete para operacionar. DAPS 319 atrás, 227-320, Guarulhos. 177, decorado 25, controle 20-18. 208, Magia. Com 1020, autorizado Pátio Índia Alfa, ponto 0293-191, fecha. Salvador, Gol 1777, passando 1200, lida. Gol 1777, contato radar, sua para nível 340 da EOLED DCT. 340 da EOLED segundo. Salvador, bom dia, 398. Confio para o sol? 3, 9, 8, 1, 2, 3, 6. Confirme seu horário de decolagem. Sino 5 na escuta? O 9815 decola 25 da próxima. Estamos na escuta para copiar o plano. Gente, a gente não tem o seu plano nem no FPN nem no repetitivo. Eu vou checar aqui para a sala IS. De qualquer forma, ele chega 20 minutos antes do horário previsto para a decolagem. Sim, só pode checar se já fizeram o plano, entendeu? Ah, sim, mas vou checar para a sala S e já acordando com o senhor. Obrigado. Na curta, não pode, não. 9, muito boa tarde, pronto, cópia? Tá autorizado pra Bravo, Serra Bravo, Bravo Hotel. O nome é Zero Nível, decola da 10, saída da El, Leda e Léus, onde intercepta o Whisky Uno, conforme rota apresentada. Aciona 51 no transponder. O nível autorizado é 160 e a frequência do controle 120.8. Translado autorizado pouso, pista 97, vento 130 graus, 109. Autorizado 97, Vitor Índia Júlia. Trip 9895 na escuta? Prossiga na escuta. Eu entrei em contato com a sala IS e não consta nenhum plano do senhor. Confira junto ao seu despachante, por gentileza. Ontem teve o mesmo problema. Ok, vou ver. Motivo do retorno, né? O passageiro tá passando mal, tá sendo aberto ao público. Já foi de novo pra empresa aí pra atendimento médico. Ok, sim. Mantenha a posição, por gentileza, antes da Índia. Oxené, mantenha a posição. 3191, pode prosseguir pro gate meia dúzia, por gentileza, via Índia, pátio, meia dúzia. Torna pro meia dúzia, obrigado. Solo 260 na 8, feedback e entrenamento. No 260, aguarda, por gentileza. Aguardando, 260. Puxa, né, 62 e no 3. Após a passagem do tráfego da TAM, que está regressando para o 62, está autorizado o push no 03. Já está autorizado, 62 no 3. Gol no 260, autorizado. Puxa, funcionamento, chama táxi. Autorizado, reporta táxi no 260. E mude seu código transponder para 5045. A secundária? 13325. 251-3325, 1777. Para 1.500, o ajuste 1.020.